que nós recebemos neste documento, não sei se todo mundo tem disponível, mas aqui constam os compromissos, né, que foram assumidos pelos governos, né, na cidade de Quito, no Equador. Portanto, então hoje o arquiteto vai, no âmbito da nova agenda urbana, mostrar um bocado como é que Angola pode, de facto, ir ao encontro daquilo que são as expectativas da agenda e fazer essa reflexão no sentido de olhar para os três, que ele chama três trinómios, não é? Em termos da promoção do desenvolvimento sustentável, olhar para o trinómio social, o trinómio ambiental e o trinómio económico e a necessidade de uma gestão urbana que seja cada vez mais eficaz, tendo em conta e considerando a questão da manutenção das infraestruturas, dos espaços públicos e do parque habitacional. Portanto, face à atual conjuntura económica do país, também se vai dar alguma ênfase ou importância ao planeamento urbano, que virá em análise, em última instância, a questão da construção dos polos habitacionais, das centralidades e outros, que serão como uma espécie de referência para a nossa análise. Dito isto, já não vou deixar então a palavra ao arquiteto para iniciar a sua apresentação. Já conhece a metodologia do espaço, tem aí 20, 30 minutos, dependendo de como vai resumir a apresentação, para apresentar, e depois terá um momento de reflexão, de debate e de discussão. Então, arquiteto, mais uma vez, obrigado pelo tempo que disponibilizou para estar aqui conosco. Obrigado eu por Obrigado. ser ouvido. É um tema muito atual. Esta ideia, a ideia desta partilhar essas reflexões apareceu no fórum da Luzia, ano passado, onde houve um fórum e um dos tópicos do fórum era a nova agenda urbana. E o objetivo no fórum, dos exercícios que foram feitos, foi dos vários 175 pontos da nova agenda urbana, foi feito um exercício de identificar vários pontos e depois fazer apresentações adequarem-se à nossa realidade. Foram os oito palestrantes que tiveram que identificar alguns pontos numa nova agenda e depois apresentar uma realidade relativa aos tópicos da nova agenda urbana. Eu, por acaso, participei no último dia e ocorreu-me, até numa altura, fazer uma reflexão ao contrário, no sentido de fazer-se uma reflexão das nossas cidades, Cabinda, Cunene, de Mar a Leste, dos principais problemas, que mais ressaltam, obviamente cá são vários problemas que ressaltam, mas os que mais ressaltam, na altura ocorreu-me, identifiquei 10 tópicos, né, tendo em conta sempre aquilo que eu já falou, falamos que é do trinómio, né, ambiental, social e económico. É um grande desafio, tenho a título de introdução. Vivemos um momento de crise financeira, um momento de alterações climáticas, principalmente a sul, a solo ao sul da Angola, sul da África, África Austral. Cape Town e Durban estão com dias contados para ter água. Estamos no África, sul da África está a sofrer um efeito de El Niño, de alterações climáticas. E tem a componente económica, crise climática, climática e, consequentemente, social, porque isto também só agudiza mais os problemas sociais e intensifica mais o êxodo campo-cidade. Campo-cidade. Do primeiro tópico, aborda a questão da. Uma reflexão da nova, das novas centralidades que estão ali a círculo vermelho. Estamos a falar do Quilamba, a Vida Pacífica, Sekele, quilómetro 44, Zango 8000 e o Capari. Eles são grandes investimentos de habitacionais. marginalizados das periferias. Já estamos a falar da periferia da periferia. A zona do Camama é uma zona periférica, que está no Camama, Tangerê, Fubu, é periférico. Estamos a falar dos anos 8 mil, estamos a falar da periferia da periferia. Pode só voltar para trás. Os anos 8 mil, estamos a falar de aproximadamente 40 quilómetros do centro. Tendo em conta o sistema de mobilidade, de transportes, que é ineficiente, ainda é ineficiente. Estamos a falar dos serviços e criações de emprego também muito centralizadas. Isso acarreta logo, vamos falar da parte do planeamento. Mas, quando foi feito esse investimento, dessas várias centralidades, investimentos esses que algumas centralidades já estão habitadas. E há a necessidade de se fazer a gestão desse parque habitacional e das infraestruturas em volta. Estamos a falar da arrecadação de receitas locais, estamos a falar do princípio das autarquias, né? ou o princípio gradualista, no sentido de desconcentração administrativa e financeira, situação financeira, de forma a poder manter e gerir este parque habitacional, tanto nas áreas verdes, tanto no saneamento, tanto no espaço público e as próprias habitações sociais. Deixa eu ver, são algumas dinâmicas lá no quilômetro 44. Ainda não estão habitados ainda, mas é importante já termos isso em mente, a necessidade da gestão urbana, de manter, gerir e manter o parque habitacional. Isso é quilômetro 44 ainda, algumas imagens. Então, essa questão, só para fechar, a questão da gestão urbana tem muito a ver, né, com, vai-se falar muito das autarquias, ou se não for autarquias, pode-se criar um meio termo, né, a melhorar a lei dos condóminos. A atual lei dos condóminos não está bem ajustada à nossa realidade ainda, tem que ser revista. E outras, mesmo o IPU, o Imposto Federal, tem que ser também afinada mais. A forma e a metodologia de trabalho, de arrecadação dos impostos urbanos, tem que ser também afinado. Quer dizer, um conjunto de normativas também tem que ser afinado. Voltando sobre o planeamento. Este é o plano geral metropolitano de Luanda, o plano de uso do solo, com a indicação das centralidades ali. Isso para ressaltar o quê? Da necessidade do planeamento, planificar onde passarão as grandes corredores de mobilidade, onde poderão ficar os grandes polos geradores de emprego, onde irão ficar os serviços, para que se evite, conforme estamos hoje, grandes movimentos pendulares de casa para o centro, tanto em busca de emprego como para resolver o serviço e ter um serviço. Criando cidades dormitório, hoje são cidades dormitório. Então, a ferramenta do planeamento, obviamente, é ao longo do tempo, mas é extremamente importante. São práticas que devem ser, hoje, começando já hoje, serem ensinadas, tanto nas universidades, não temos universidades de planeamento urbano, e também passar esse conhecimento para as administrações locais. Quando tivemos também os planos diretores municipais. Né? Isso ainda é o sistema viário do plano diretor para ver a mobilidade urbana. Passando por um outro tópico das reflexões, tem a ver com requalificação versus reconversão. Requalificação tem a ver, no fundo, é a melhoria das infraestruturas já existentes, a melhoria da via, da rede de água, rede de esgotos e também das condições habitacionais, né? A qualidade da construção. E a reconversão passa por a demolição e construir novo. E face ao contexto atual, de financeiro, há a necessidade de se repensar os modelos. Já a questão da reconversão tem que ser também revista. De, quer dizer, a reconversão só deverá aparecer no limite, quando não existir formas mesmo de se manter aquele assentamento, tem que ser demolido. Estamos a falar de onde está vermelho, onde está a prioridade alta, assentamentos informais em valas, em zonas de risco, zonas inundáveis, quer dizer, não tem como requalificar, tem que ser repartido e renovado. E também, numa situação também de prioridade alta, são assentamentos informais caóticos e sem mínimo de condições de habitabilidade. Mas mesmo aí temos que ver a possibilidade de, né, fazer um land readjustment, um reparcelamento. Mas quando na impossibilidade desse reparcelamento, pronto, tem que se partir para a reconversão. Os restantes é a requalificação, é a melhoria gradual, né, do bairro, do assentamento. Isso é uma forma do conceito estruturado, onde aí faz sentido uma requalificação e já existem vários projetos de requalificação, como o parado do bairro das Bês, lá também, foi muito rápido, passou o anterior. Isto é outro tipo de conceito, esse já é mais caótico, mais, as condições são mais difíceis de se fazer aqui a requalificação, e tem que ser mesmo compensado. Tirando um outro ponto que já tem alguma malha, alguma estrutura. Onde você pega essa zona? Essa zona é no Rangel. Aqui são os mosaicos dispersos. São os mosaicos dispersos. Já acontecem já na zona lá da Zona Verde, no projeto no. Nas zonas mais periféricas, Zona Verde, ali no Sossego, é que acontece estes projetos? Estão em construção. Há algum acompanhamento? Como? Há algum acompanhamento? Isso é importante. Esqueci. Ouvimos a senhora ministra falar da necessidade de se apostar na autoconstrução dirigida, em vez dos projetos que custaram muito, né, para o Estado, também ser uma via para a solução da habitação. E perfeitamente, de acordo. Com uma ressalva que era importante sublinhar, que a autoconstrução dirigida em terrenos de 20 por 30 não é económico, quer dizer, ocupam muito espaço. Até levar água, energia, saneamento, quer dizer, gasta-se enorme, muito dinheiro em infraestrutura. É preferível, sim, a autoconstrução dirigida, mas em lotes mais estreitos e profundos. Ou, de preferência, em altura mesmo, 2, 3 pisos. Pode ter também região, mas a densidade é importante para otimizar as infraestruturas. É importante fazer essa ressalva na autoconstrução dirigida, na dimensão dos lotes. Não devem ser lotes muito grandes ou muito largos. Tem que ser lotes estreitos e profundos. Mas ainda não tem equipes também para a autoconstrução dirigida. Aqui são alguns exemplos de formas de realojamento. Como é que podem ser? Resposta isso não é muito para passar. Depois também ressalta a questão das parcerias público-privadas nas operações de reconversão e requalificação. Isto é um caso concreto a acontecer, isso é na Marconi, ali na Petrangol. Foram construídos 30 edifícios, são 468 fogos. A Via Expressa Luanda-Cacoaco é que passa aqui à frente. Há um conjunto de lotes aqui à frente disponíveis para construção e um bairro logo fronteiriço, em frente à estrada, certo? Tem uma parte, uma porcentagem estruturada aí 10% está estruturado, o restante, onde está azul, mas é 7 hectares. O restante está, não está estruturado. Qual é, o que é que se perspectiva nesse caso concreto? Né? Neste, é o processo de bola de neve, onde o grupo de pessoas estão nesse retângulo. Neste retângulo azul, irá passar para aqui, para o bairro estruturado, com o objetivo de ter um espaço livre, um banco de terra livre, para a promoção privada. E logo, num terreno, com frente, uma frente imobiliária, com uma via de acesso, já de Cacoaco. Isso permitir, com o tempo, uma vez construindo, obviamente, as operações imobiliárias nesse terreno, depois de livre, tem que ter também habitação social, né? Tem 60% privado e 40% habitação social. Então, vamos falar já na primeira fase do realojamento. Né? Pode passar. No fundo, que o Estado faz as infraestruturas e cria o banco de terra, de terrenos livres, para propiciar, então, o processo de realojamento e a conversão. Mas, e o privado entra com a fazer as vias, para fazer vias terciárias e depois vai fazer os edifícios para a promoção privada e também para a habitação social. Há um esquema mais à frente. Se pode... aqui do lado esquerdo. O Estado elabora os planos, identifica as fases de execução, faz o cadastramento das famílias que vão ser realojadas, com a expropriação ou compensação, e também constrói as infraestruturas macro. O privado, né, o Estado tem os terrenos e a macroinfraestrutura, o privado constrói as vias locais, constrói equipamentos, e eventualmente habitação social. Obviamente vai ter que ter também para rentabilizar o vai fazer habitação privada para a venda. E com as receitas fiscais resultantes disso, reverte de novo para o Estado. É um ciclo que, e com essa verba, voltar a reinvestir numa outra zona. Isso, uma outra preocupação. Estamos a falar das orlas costeiras, e o investimento nas orlas costeiras e os seus impactos ambientais. É sabido do projeto da Marginal Sul, que vai da Praia do Bispo até a Corimba. Estamos a falar de 450 metros, que vai ser conquistado ao mar, será feito um aterro ao mar de 450 metros, para a construção de da marginal, de uma via estruturante, que vai permitir a mobilidade do sul para o centro, com metro de superfície ao meio, e também lotes para a promoção privada. Obviamente que isso tem sempre impactos ambientais, impactos sociais, e que têm que ser bem acautelados, têm que ser discutidos até ao limite. A participação pública tem que ser constante e é mais essa reflexão e tem que ser, por exemplo, além dos impactos ambientais, tem os impactos sociais. Há comunidades piscatórias que vivem já aí há muito tempo e que têm que ser contempladas e que têm que se encontrar uma solução para elas, para não se sentirem. Normalmente esses projetos tendem a gentrificar a zona, isso é. É feito um investimento avultado nesta zona que as comunidades pescatórias com o tempo não poderão conseguir pagar o seu espaço onde vivem, já viveram muitos anos pelo investimento que foi feito. Então, nestes projetos têm que também ser acautelados essas famílias pescatórias. Isso é o projeto da Marginal Sul, é mais ou menos assim, não sei se já foi visto. Ali é o centro, a Praia do Bispo está lá ao fundo, aqui vai. Sobre outra quinta reflexão, as alterações climáticas, principalmente ao sul de Angola. A cidade do Namibe, conforme vimos aqui, é uma das cidades melhor planeadas de Angola. Estamos a falar são cidades dos anos 50, 60, 50. E com um planeamento muito generoso, vias largas, passeios, arborizado. Mas com o andar do tempo, está-se a desertificar. A cidade do Namibe está cada vez mais deserta. O deserto está a conquistar a cidade. Dá para ver aqui três realidades aqui distintas. Temos o casco consolidado lá no Sequeiro, a cidade do Namibe. Temos à esquerda e à direita bairros que cresceram de uma forma rápida, mas de forma organizada, curiosamente, de forma organizada. E obviamente, passíveis de ser requalificados. E depois, recentes, temos duas urbanizações de centralidades, entre aspas, né, e que ainda estão inabitadas. Vamos ver o próximo slide. Isso uma das centralidades, ainda meio deserto, inabitada também. E são alguns pormenores. Mas tem equipamentos, tem habitação, mas ainda não está habitado. Provavelmente há dificuldades de acesso à água, porque uma dessas realidades tem dificuldades de acesso à água. Vou passar. Deixa outra imagem. Bom, no fundo, a necessidade, no caso do Namibe e outras cidades no sul de Angola, antes de se fazerem projetos de reflorestação. Pode só voltar aquela imagem da cidade, a primeira. Pode. É, conforme está aqui, né? Temos a cidade do Namibe, caso consolidado, temos os bairros mais novos, e as centralidades. Há necessidade de se fazer uma recostura urbana para se efetivar, para se consolidar a conurbação. A conurbação, no fundo, é a conjunção dessas várias momentos urbanos. Temos o casco consolidado, temos os bairros e temos a centralidade. Tem que ter um contínuo urbano, seja de espaço público, seja de mobilidade, seja de etc. Tem que haver um contínuo, não serem espaço desagregado. E obviamente voltando à questão da arborização, tem que haver um plano estratégico, no caso de mim, de reflorestação de espaço público, de forma a resolver essa conurbação que se pretende, né, tanto das novas centralidades como dos bairros periféricos e o casco consolidado. Mas isso é apenas um exemplo do Namibe, mas o Cunene tem também efeitos climáticos, de alteração climática, do sul de Angola, o Lubito também, Benguela. Pode passar. Isso são imagens das centralidades do Namibe. No caso do Lubito, para além das observações climáticas, tem a ver, houve há 2 ou 3 anos atrás, as cheias do Lubito, e que fica alguns anos sem chover, mas quando chove, chove torrencialmente. E muitas construções do Lubito estão localizadas em zonas de risco, zonas de deslizamento de terra. Daí a calamidade que houve há 2 anos atrás, e que foram várias famílias que foram ficadas em casa e mortes, inclusive. E há também necessidade de fazer um plano e estudar, resolver essa questão das áreas de risco. Isso é apenas um caso, como há vários casos pelo país, né, das ravinas, na Lunda Sul e Lunda Norte. Mas este é mais paradigmático para a densidade populacional que tem, e que tem que se acautelar. Zonas de risco. Isto é ainda na senda das zonas de risco e alterações climáticas. Deixa eu passar. se é para outra imagem. Também foram feitas algumas centralidades lá no Lubito, sempre é Lubito. Toda essa zona aqui estão as zonas do risco. Essa zona aqui desse lado. Dá para ver ali o. Saltando das alterações climáticas, a Mbanza Kongo foi considerada o ano passado a património universal da humanidade, pela sua história, pelo seu impacto também mundial. Mas também há necessidade de se fazer um plano de salvaguarda e de requalificação de todo o entorno, porque não é apenas aquele pedaço onde está a igreja do Columbimbo e o cemitério dos reis, mas é toda uma envolvente que tem que se fazer um plano de salvaguarda. Para, por exemplo, a pista do aeroporto do Mbanza Kongo está a metros de onde está o círculo. O círculo é onde está as ruínas da Sé do Columbimbo, que é o espaço do património mundial, universal da Unesco. E temos um aeroporto. Provavelmente não está a ser utilizado, como vários aeroportos não estão a ser utilizados. Há necessidade de fazer um plano de salvaguarda. Pode ser. Isto é aquilo que está no topo de uma colina e depois começa as pendentes. Esse é o aeroporto que está no meio. Está ali. Há um trabalho enorme de salvaguarda urgente, até para atrair o turismo, porque não é só é património da humanidade, e depois turismo, formação local, etc. Criação de hotelaria, de hotéis, uma rede de hotéis. É um conjunto de. Esta é a Sé, está a tirar o Columbimbo. Este aqui é o cemitério dos reis, de Sotela. Este é o túmulo da mãe, que era Afonso, dos primeiros reis. E uma árvore centenária, que é também património, faz parte do conjunto. Essa Ayala Nkunfu, essa é uma árvore. Todo um conjunto que tem que ser mesmo requalificado. Okay. Passando para. Esse é outro ponto sobre a alta construção dirigida. Né? Já há bocado falava sobre. Isso é apenas para ilustrar a zona verde, a zona de sossego. Estamos a falar de. No raio de 7 quilómetros, vai até quase ao rio, de tudo, com construções de 20, lotes de 20 por 30 ou 15 por 30, quer dizer, tudo na horizontal, e falando da autoconstrução dirigida. Sim, mas é autoconstrução, mas que dirigida ainda não é dirigida. A necessidade de se contactar as universidades, os finalistas da arquitetura. Mesmo a própria comissão local tem déficit de técnicos, os estudantes poderão apoiar as administrações locais, mas há ansiedade também de se planificar. Né? Voltamos de novo ao planeamento. Okay. Uhum. Pode passar. Estava a falar dos lotes. Então, os lotes. Uma lote, é só a tipologia de lotes que se pretende. Lotes estreitos e profundos. E permite-se otimizar melhor a quadra, tendo maior número de fogos. Realmente, e tendo até podemos ter hortas urbanas atrás, quer dizer, há essa possibilidade. Isso é curiosamente, isso é muito ligado Houve um projeto que aconteceu no Brasil, e foi em Anápolis, que foi feito esse planeamento, mas o pessoal deturpou o plano e fez a alta construção, não dirigida, fez a alta construção e resultou até, pode passar, resultou nisso. Quer dizer, uma favela organizada, um cerco organizado, muito denso. Inicialmente foi previsto para o piso térreo, as pessoas não respeitaram o plano, foram densificando e hoje resultou nisto. E uma malha muito, muito rígida, em cima é o plano e embaixo é o que se tornou. Muito denso. Mas aí encontra-se tudo, né? Aí é uma cidade policêntrica, ali tem tudo, quer dizer, não tem que deslocar para o centro para ter por um serviço. Quer dizer, é uma cidade totalmente compacta e mista. É interessante nesse aspecto. Peca na ausência de espaço público e de áreas verdes. Mas serviços todos aí, habitação, comércio, emprego, está tudo aí, concentrado. E policêntrico. Não temos uma zona concentrada de serviços com habitação. É policêntrico. Que é um bom caso de estudo. Florianópolis. Isso já é conhecido. É pensar também os níveis de habitação. Tem a ver. Ainda acho que foi, onde é que eu vi? Ontem a falar-se na Mojestina, na televisão. Não existe ainda habitação social cá em Angola. Existe habitação promovida pelo Estado, habitação pública, né? Mas habitação social para uma franja de população da baixa para baixa renda ainda não existe. E não é a piso térreo, com piso térreo como usando, não é bom exemplo para habitação social. Tem que ser habitação em altura, máximo 4 pisos, e com tecnologias de construção mais adequadas para o clima e para o local, e, com preferência feitas cá, né, os elementos construtivos feitos cá. Isso, pode passar, isso já vimos contra a apresentação. Pode passar. Bom, foi um projeto que em 2016 ganhou o prémio da Imostim. É a parte mais importante. Hoje fala-se muito hoje das simetrias regionais, e que está, quase um terço da população está aí no ano. Prevê-se daqui nos próximos 10 anos a população irá para 10 não. O diretor do INE, Instituto Nacional de Estatística, diz que nos próximos anos agora terá 30 milhões de habitantes. Não sei se nos próximos 10 anos. Não tenho certeza. Mas o que é facto é que cada vez mais Luanda vai absorvendo e atraindo toda a população, quase toda a população da Angola. Um terço, pode-se afirmar, um terço da população da Angola está em Luanda. E se não existirem estratégias de descentralizar, criar-se cidades atrativas, porque também lá está, não basta só criar, essas centralidades foram feitas pelas províncias, não vão resolver o problema do êxodo. As pessoas querem emprego, as pessoas querem estudar, as pessoas querem serviços, e os serviços estão em Luanda. O censo populacional já subiu 5 milhões. 5 milhões? Sim. Éramos 6,5, estamos com os 10 milhões. No jornal de hoje. Então deve estar com os 10 milhões, por aí. Luanda. Se atualizaram as taxas de 5 milhões. Se a outra passamos 30 já. Não, tem 7, tem 7. Mais 5. Se mais 5. É isso. Estamos 31. Pronto. Qual era a ideia? Nós temos. Este slide mostra os principais corredores, que são o corpo de jornal, os principais corredores de economia e de industrialização do país. Quando, o corredor de Luanda, o corredor de Benguela e o corredor de Nambuco. O corredor, se calhar, mais forte, vamos falar do corredor de Luanda, né, até Malange, o corredor de Lobito até Uambo, né, estamos a falar deste espaço aqui. É o corredor econômico mais forte que existe. Pelo polos, tanto Uambo, Benguela e Luanda, são os polos económicos e também densidade populacional, quase toda a população está aí, exceto o Ilha. O Ilha também é um peso bem importante, mas o grosso populacional de Angola está neste trapézio aqui. Também é um facto que das principais áreas agrícolas produtivas do país, neste momento a produzirem, encontram-se nesta região aqui, entre o Dondo, o Ibala, o Acupungo até o Uambo. Este corredor diagonal que liga o Dondo ao Uambo. Estamos falando de áreas propícias para a agroindústria e indústria também. Então seria justamente aí, deixa eu passar, justamente aí. Este slide também foi tirado do Plano Nacional de Desenvolvimento da Angola, PND. Mostra também os tais corredores de desenvolvimento. É justamente neste triângulo vermelho onde terá de ser criada uma cidade, essa, mas com uma componente industrial, agroindustrial forte, que possa competir com estes três polos, Luanda, Porto Tambuim e Benguela, que possa, em paridade, mas no fundo liga o Uambo ao Adondo, de Malange, e ter ali uma cidade industrial, agroindustrial, que possa ajudar a resolver essas assimetrias regionais, porque a não ser assim, e aproveitar também a sinergia de que está-se a fazer as obras de eletrificação, né, de Lauca até Uambo, fazer postos de alta tensão até o próximo ano. Estarem esse corredor de onde o Uambo estar eletrificado, né, com alta tensão. Até lá, quer dizer, se essas energias de investimento forem nesta zona, poderá-se a médio prazo ajudar a resolver as assimetrias regionais. No fundo, é esta. Acho que termina aqui neste mapa. Quais são essas reflexões que eu tenho? Muito obrigado. Até uma salva de palmas para Bom, certamente que muitos de nós devemos ter algumas questões. Por favor, devemos ter algumas questões a fazer. O arquiteto enfatizou algumas questões, nomeadamente a questão do planeamento urbano. Falou tanto quanto da requalificação, reconversão, a autoconstrução de energia, a questão da habitação social. Penso que muitos destes projetos que foram apresentados aqui ainda constituem um desafio, principalmente na componente do planeamento da cidade. Então, eu vou deixar em aberto a discussão, aqueles que quiserem colocar perguntas, apresentar as suas posições, também podem fazer. Então, está aberto, quem quiser. Ok. Arquiteto Lídio, parabéns. Foi uma apresentação bastante interessante. A minha questão é, nós vimos realmente quais são uns dos compromissos do Estado em termos dos programas e algumas já foram elaborados antes da publicação da nova agenda, mas eu acho que o Plano Nacional de Urbanização e Habitação não está meio atingido em aquela componente da autoconstrução dirigido, quase não há resultados. Então, acho que estamos muito felizes de ouvir a ministra falar em termos disso como a prioridade para o futuro. A minha questão é mais um desafio para nós como organizações da sociedade civil. É como podemos contribuir para a monitoria da implementação da nova agenda urbana. Eu acho que será excelente ter um mapa do que o governo quer atingir em termos do plano nacional e a nova estratégia do ordenamento físico do centro de Manchester. Mas a nosso interesse, principalmente, é de acompanhar isto. Eu acho que isto é uma dos papéis da sociedade civil, de acompanhar, contribuir para a monitoria da implementação e até provocar, quando há desafios, em provocar críticas, mas críticas positivas, construtivas. Quais são as suas sugestões, como nós, principalmente do olhar para a DW, como nós podemos contribuir para a monitoria destes planos? Mais alguém? Desculpe, só vou abrir essa ronda para os colegas. Samuel? Obrigado. Parece que alguém foi furar já, mas era para tentar fazer uma questão. Mas não, o medido traz aquela questão para o plano do Estado do Mano. Fala da que está acontecendo algo na Marinha. Posso? Não, porque eu estava a pensar na resposta. Depois é melhor ou melhor apontar e responder uma vez. Responder é melhor. Está a alterar a metodologia Vou abrir uma exceção. Parece que a minha pergunta foi tão pesada. Está só um lugar, desculpa lá então. Desculpa lá. Também. A sociedade civil, né? ONGs, as academias, as universidades, têm de forma sistemática, né, objetiva, promover encontros de conservação. Também é a altura do Ministério Económico, do Ministério da Educação, fazer uma monitorização. Para ver onde é que nós estamos, o que é que nós fizemos, onde nós estamos, provocar vários debates, workshops abertos com a sociedade civil, das pessoas também existem nesse encontro. Nós fizemos isso e para saber quais são os caminhos. Foram feitas algumas coisas positivas, mas também foram feitas algumas coisas negativas neste programa do habitacional do Ministério. Por exemplo, era suposto, são vários apartamentos, vários prédios, várias habitações foram construídas, vamos falar de 6 anos, mas era suposto atrair emprego, e era suposto essas centralidades feitas nas províncias, também ajudarem a descentralizar o ano, promovendo emprego e alto emprego, e não teve essa componente de empregadora, falhou aí. E a sociedade civil e as academias deveriam ajudar criar essas plataformas de interação, de monitorar e fazer essa avaliação. O que foi feito esse tempo todo? Qual é o caminho, tendo em conta, obviamente, a nova agenda urbana, e identificar os caminhos? Essa avaliação tem que ser feita, acho, com criações de workshops e seminários. Eu vou falar. para financiar, sei lá, para tentar repor a legalidade nesses projetos todos. Era essa a questão que eu tinha. Para mim, parecido, né? Também, sim, sim. Também faz parte da sociedade civil, as ordens profissionais, os arquitetos, os engenheiros, os ambientalistas. Mas nesse caso aqui, a ordem dos ambientalistas, eu tenho muito também para contribuir. A ordem dos arquitetos quase que não foi tida, para não dizer que não foi metida nem achada, nestes planos, tanto no plano PDGML, plano de como neste plano deste plano pormenor, neste plano pormenor da Orla Costeira. Os projetos vêm já em pacote fechado e as ordens profissionais têm um pouco de vontade desde o início do projeto. Mas já está. Há uma mudança de paradigma que tem que mesmo. Nós estamos numa viragem. Reforma administrativa, tanto a reforma administrativa, essa reforma que toca as autarquias, como também a ordenação de proximidade. Parece que existe já mais abertura do contactar com a sociedade civil, as ordens profissionais. E é por aí, e esses encontros, desde o início do projeto, poderão ajudar a resolver estes problemas. Seja, alguns erros que vão se resolver para sempre. Mas é a participação. Diálogo, sociedade civil, ordens profissionais, academias, tudo como algumas existem em toda parte. A impressão que se tem é que as coisas não estão feitas por algum lado. Não. Tem, algo, não. Tem alguma participação na regular? Tem alguma participação na regular? Grande parte é feita, mas tem alguma participação na regular. Mas, lá está, conforme disse, as ordens profissionais não são tidas nem achadas. Sociedade civil, pouco. Há necessidade mesmo de se aproximar da sociedade civil, aos profissionais, ou a criação do, eu não lembro como se passou aqui na DW, o terceiro fator de fundo são organizações que são guiadas. A ONG também serve disso, quer dizer, são instituições criadas para intermediar poder central e poder local. O povo e intermediam e promovendo esses encontros, essas participações. Também entram também aí as ordens profissionais. E o diálogo tem que ser construído, tem que ser simples. Não? Eu não sei se tem mais opções, mas eu só queria trazer algumas notas que podem destruir as reflexões. Eu acho que peca efetivamente, espero que não continue assim, tem sido na implementação. Os planos em si estão muito bonitos no papel. Vou dar um exemplo do projeto da Amatória. Os projetos, que são os discursos políticos que vão nessa via, é que quando se faz esse tipo de projetos, dizem que é para a população, vamos tirar a população de uma zona e depois vamos colocá-los ali. Isto é totalmente mentira, vamos assim dizer, porque eu não acredito que aquela população do Sanizaga, se for retirada, vai ir para Marconi. Não tenho dúvida, eu tenho muita dúvida. E se for, os critérios para acessar não são transparentes, não se sabe efetivamente quem lá está a ir. Não há, de forma transparente, critérios e dizer, não, os que reúnem os critérios X e Y vão habitar aqui. Isto não é transparente. Eu não sei se a Marconi já está habitada, mas me parece, eu passo algumas vezes aí, que ele está mais vazio do que habitar. Então, eu sempre disse isso, já em vários encontros, até mesmo com o arquiteto, arquiteto Ben Soito, discutimos de forma ferrenha sobre isso, porque eu não acreditei em nenhum momento que vão ser as pessoas que vão estar ali no Sabizanga ou no céu, que vão para aquelas habitações. As tantas, o que nós estamos a criar é exclusão e a priorizar cada vez mais aqueles que podem ter. Porque os mais pobres, estamos a lhes mandar para o Zango. Agora já tem Zango 5, 8, exatamente. não estamos a seguir este princípio que está aqui na nova agenda, que é o de não deixar ninguém para trás, o da integração e o da inclusão. Não estamos, isto não é inclusão. Esse é só um ponto, deixa-me só acabar. O outro ponto, arquiteto, tem a ver com este outro princípio que está aqui, de economias sustentáveis, inclusivas, e os benefícios dos aglomerados para aproveitar bem a aglomeração da urbanização bem planeada. Como é que nós vamos, digamos assim, cumprir esse quesito da inclusão, por exemplo, se as pessoas que estão a fazer as suas construções continuam a não ter posse das suas terras, continuam a viver de forma insegura? Se nós queremos promover a inclusão, até a inclusão financeira, porque eu não consigo ir a um banco ter um financiamento. Se a casa não me pertence, é a única garantia que eu tenho para mostrar ao banco que eu posso ter um crédito. Portanto, isso não é inclusão, é exclusão. Esse é um outro ponto. E o outro é a promoção da sustentabilidade ambiental. Acho que o arquiteto tocou muito nisso. Como é que nós estamos a promover a sustentabilidade ambiental, por exemplo, por meio da promoção da energia limpa? O que é que nós temos aqui para a promoção da energia limpa, por exemplo? Estamos a fazer o quê? Isso é um princípio que está na agenda e nós assumimos muita coisa. E depois... Mas o ponto principal, gente, é como é que essas coisas chegam às pessoas. Não sei se acompanharam. Realmente, eu próprio confesso que o momento que falou que os apartamentos ali na Marconi são mesmo mais altos para as pessoas que vivem ali. Eu próprio, ao momento que eu consumia, confesso que tinha mesmo essa incerteza. Famílias lá do Samizai, mas que vivem lá, né? Não tinha mais de 10. Pronto, mas que vivem lá. Por um lado. Por outro lado, também isso é falha também das instituições de período de dialogar e comunicar mais. As instituições, infelizmente, brigam um pouco. Eu posso ter a certeza e amigo, acho que nos próximos meses vão dar por. Tem tenho algumas questões, não sei se vou colocá-las todas. Por favor, pode ficar. Qual é o procedimento? Bom, começo pela questão dos assentamentos informais. Quando esteve a qualificar os diferentes espaços habitacionais, o que devemos entender como assentamentos informais numa realidade em que mesmo os chamados assentamentos formais enfermam dos mesmos problemas que os informais. Não têm a energia, não têm água, não têm os acessos organizados. Então, como é que vamos distinguir o formal do informal quando os dois têm as mesmas características? É a primeira questão. Não sei se vai responder já ou posso passar. Depois, autoconstrução dirigida. Quando eu ouço a ministra falar em autoconstrução dirigida, eu me pergunto, como angolano que sou, pelo menos até agora ninguém me disse o contrário, se a ministra é desse país ou é de outro país. Porque eu não me lembro de nenhum processo de autoconstrução dirigida com os critérios que o senhor arquiteto até apresentou, não precisavam ter todos, pelo menos metade, que eu me lembro, para termos realmente autoconstrução dirigida, como a ministra fala, sobretudo quando apresenta no exterior. E a António de Foice, vou lembrar que, no meu entendimento, empurraram o presidente para o Fórum Económico Mundial para ir dizer o quê? O que é que tem de verdade naquilo que foram lá dizer? Qual é o exemplo que Angola tem para transportar para outros países? Eu não me lembro qual é, do ponto de vista de construção urbana. Eu não me lembro. Eu vivo aqui, mas o senhor arquiteto é da área, pode ajudar-me a compreender. Estou muito preocupado pelo facto do presidente ter embarcado por uma situação que não se reflete aqui internamente. Não foram Económico Mundial. Sim, houve depois uma abordagem em que se falou também disso. O presidente também falou disso. Angola apresentou o tema. O presidente falou sobre a energia. As energias. Houve esse. Não, esse foi na agenda em torno da. Onde é que foi? Foi lá também, não? Havia uma agenda paralela onde Angola falou das suas experiências. Foi no Fórum Mundial em Kuala Lumpur. Em Kuala Lumpur, foi em Kuala Lumpur, ok. Mas ali o presidente também foi? Não, ali foi a ministra. Mas o presidente já embarcou nesse discurso de. A autoconstrução não é dirigida, pronto, não tem direção. É autoconstrução, sim, mas não é dirigida, longe de ser autoconstrução. E também aquilo que eu disse, na autoconstrução dirigida, recomenda-se que os lotes não serem muito largos, 20 por 30. Não há sustentabilidade económica, nem havia viável. Esse lote, se for piso terra, lotes no máximo 12. Quando o engenheiro arquiteto Bento Soito, acho que foi uma das maiores burlas que uma instituição pública infligiu à população, que as pessoas andaram a pagar para obter lotes e ficaram sem o dinheiro até hoje. Não, já era o Bento Soito que estava a dirigir esta. Sim, antes do Bento Soito passar para a direção de coisa, sem exonerado. Mas foi antes da criação do gabinete técnico, construção do Casenga, né? Foi antes. Não, acho. Havia o do Sambizanga. Foi antes. Sim, mas ele é que liderou esse processo. Ah, ele vem depois, né? Não, ele é que liderou esse processo. Sim. Ele é que liderou esse processo. Sim, eu sei. Ok, você pode prosseguir com as questões. É só um exemplo quando falamos de autoconstrução dirigida, não é? Portanto, para onde, no caso, o governo dirigiu a população, os cidadãos, é só para vermos e lembramos disso. Posso continuar? Pode ser. É já a última, não é? É já a última. Sim. Pode, por favor. Agenda urbana. O que eu penso é que quando estamos a falar de, digamos, espaços urbanos, arquitetura urbana, etc., na verdade, nunca se fala, mas está implícito que é criar uma economia urbana em torno daquilo, né? Falou de empregos, lojas, tudo isso, vai criar uma economia. Na verdade, o que eu entendo é que os arquitetos, os engenheiros de construção, sem querer diretamente, mas indiretamente, eles participam na criação de determinados tipos, tipologias de economia. Mas nunca se fala da mesma forma, por exemplo, nem na arquitetura rural, nem nessa economia rural que se pode criar também requalificando, criando uma tipologia habitacional com característica e para esta população rural, que na verdade só assim é a tal qualidade de vida, dando qualidade de vida a essa população, vai-se diminuir. Esse ponto, desculpa, é interessante. Existe. Infelizmente, um projeto que não foi bem acompanhado. Também, muita gente... Quero olhar para os nossos arquivos, porque o arquiteto Lívio fez uma apresentação. Ele tem um projeto. Mas não há política nessa. Mas não, é isso que eu ia falar. Esta senhora parece que também está ligada a esse tipo de abordagem. Mas uma coisa é o projeto do arquiteto. Outra coisa. Eu só ter uma agenda. Houve dois projetos, agrofilas, que infelizmente não foram bem acompanhados. Essas importações. Uma até na importação, um foi uma tipo de qualificação, o Aldeia não. Mas é melhor pular, porque não foi bem acompanhado. Depois tem aqui na Quiminha, Aldeia Solar, na Quiminha. Costa Lopes. Urbanizar os espaços rurais. Não, mas é isso. A questão. Foi bem concebido, só que não foi acompanhado. É isso, por exemplo. Foi bem. Já da Quiminha, que tem a componente habitacional, serviços, emprego, formação profissional da agro. E as fazendas lá, tinha todos os ingredientes para dar certo. Não foi. A ciência técnica. Depois eles descansaram, se foram embora. Sim, mas não, é que ele é privado. É público ou privado? Mas tem uma. É público ou privado? Sim, mas o arquiteto, por favor, não passou. Não, diretamente, objetivamente. A primeira preocupação que o senhor apresentou foi, não sei se é uma pergunta ou um comentário, que tem a ver com os assentamentos informais que parecem ter as mesmas características, as condições que os assentamentos. Por isso é que só vê que a prioridade está muito alta. Hoje, por exemplo, sábado tivemos aquelas chuvas de 50 anos, há ciclos de chuva. A chuva que nós tivemos sábado são chuvas que aconteceram tipo há 50 anos, em 63, sabe? Houve uma grande enxurrada que partiu quase a flutuada toda. Essa chuva de sábado foi quase, ainda não, mas quase a esse nível, teve muita precipitação. Então, existem várias casas em áreas de risco, áreas inundáveis, em falésias, em valas. Este não tem, é a prioridade imediata. Ainda está na tona também, chegou ainda. Está na tona também, os condomínios inundaram. Então, esse tipo de assentamentos informais não tem como. Tem mesmo que ser mapeados e prioridade de urgente, tem que sair. Mas áreas de risco são estas zonas de áreas de risco inundáveis, de deslizamento. também tem a ver é a vida humana. Depois vem as prioridades altas, né, que tem a ver com a precariedade do assentamento, a precariedade da construção, casa de chapa, casas de pau a pique, a qualidade da construção e do assentamento. Isso é muito caótico, as chuvas, quando inunda, as goelas viram, ainda há um vídeo, circular nas redes sociais, miúdos a nadarem nos becos, o beco desceu até 1,5 metro, miúdos a nadarem. Quer dizer, são essas questões que têm a ver com a saúde pública que tem que se atender. O Estado, entendo, concordo completamente com isso, né? Há informais que têm os problemas, concordo, mas tem que atender a responsabilidade. Agora, sobre a quiminha, existe, já sabia, agora, a quiminha é um exemplo. Parece que cada chuva tem que morrer pessoas. Só esse ano são 3. 11, né? Já chegou a 11. É um comentário, né? Não, mas já está. Mas agora pergunta. Agora eu vou fazer uma pergunta diretamente para ele. Respondendo a sua pergunta, onde estava o melhor? Realmente, eu não concordo com o Mendes usando. Não estava numa Boa Vista, por exemplo. Não concordo da forma conforme que fez. Não concordo. Mas hoje, depois desses 6 anos todos, onde está o melhor? No Zango ou no, na Boa Vista? É melhor perguntar essa. Não, porque há quem perdeu o emprego. Não sei se ficou melhor ou pior. Não, não. E está em casa de chapa. Continua 6 anos em casa de chapa, mas com emprego também. Eu não consigo avaliar se está melhor ou pior. Depois, continua e ali, na Boa Vista, era mais fácil mesmo fugir com o carro de fazer mais carga do que ali. Muitas vezes não há espaço suficiente para todos fazerem latrinas e só esse aspecto das latrinas não se fala. Como é que estará nesse momento? As pessoas ali estão agrupadas também. Outra questão. Dá-se subentender, né, da pergunta que fez, não esqueci. Né? Subentender que eles, o projeto foi mal concebido e mal acompanhado nos anos. Mas como é que é fato que eles tinham que sair da Boa Vista. É um facto. Agora, a forma de alojamento massivo para quilómetros, desmembrando os seus laços familiares de emprego ali, se bem que não é. Mas uma coisa certa, porque ali é o final, ali e outros sítios, estou a falar de uma vista com outros sítios, por exemplo. Mas agora, se calhar a emenda saiu pior. As pessoas da Boa Vista saiu pior. Quando se decidiu criar as pessoas. Foi depois de muitos anos de se ter identificado com o que eu quero dizer é que, se não admitirmos que sempre houve um processo institucional de, digamos, criar condições para que depois se vender soluções de interesses privados, de grupos, etc., vamos ficar aqui a rodar entre o dever ser e o ser, mas nunca queremos dizer o que de facto aconteceu para chegarmos a estas situações. Porque em muitas dessas localidades não é possível a população estar, mas tem outros projetos privados que são possíveis. Sim. Esse é o desafio. Como é que é? Ah, não, em muitas dessas zonas onde a população é retirada, não é possível que a população viva, porque são zonas de risco, mas é possível que outro tipo de infraestrutura privada esteja lá, e não a população. Bom, é Nelson. Isso é só para voltar para o mundo. O mundo suporta. Nelson, a vida social não tem que fazer muito suporte. Sim, os investimentos são muito sim, vai. Nelson vai. Bom, eu acho que esta abordagem aqui é um bom. Pode servir de base para nós dialogar com a administração pública. Nós temos que sair, quer dizer, do diálogo para a ação. E se nós fizermos essa abordagem, quer dizer, há coisas que podem ter esse tratamento moderado, mas há coisas que precisam de uma resposta alta. Eu não sei se mostrar aí Rangel. Eu fiquei impressionado. Quer dizer, isto aqui tem custos enormes para a saúde pública, né? Desde as taxas de morte, eu há dias vi agora um estudo que a USAID fez. No Rajão está-se a morrer de quê? Está-se a morrer de doenças respiratórias agudas. Respiratórias. Exatamente. Está-se a morrer de malária e está-se a morrer de tensão alta. Portanto, há aí zonas que você precisa de uma intervenção com aquela abordagem que tem alta. Quer dizer, eu acho que é possível fazer. Isso é um elemento. Agora, as minhas pesquisas também deram conta que existe no mundo uma abordagem chamada arquitetura solidária. Não sei se conhece. A arquitetura solidária podia ser um caminho a seguir para atender aqueles desafios altos. O outro elemento também que existe no mundo, parece que a Angola está tentando negociar a nossa ONU Habitat aqui, que é aquele programa da ONU Habitat de melhoria dos assentamentos urbanos. Eles não falam se é requalificação ou se é... como é que vocês usam aqui os arquitetos? Ou reconversão. Eles falam, usam a categoria melhoria. E parece Moçambique beneficiou e Cabo Verde. Penso que também podíamos acelerar um bocadinho para ver se conseguíssemos essa coisa. E por último, o que é que se pode esperar do nosso Jet Trux em relação ao Rangel? Parece que ele não conseguiu entrar no Rangel. Ele ficou pelo Sambizanga e Kazenga. Agora não, ficou só por Kazenga. Kazenga. Não consigo responder. Ficou só por Kazenga. Aliás, já é tempo de se criar. Temos uma ferramenta para isso, para gerar uma comunidade, se criar uma entidade para a guarda pública, uma entidade que sabe, só se dedica a questões de habitação social, questões de regeneração, educação, urbanização, a arquitetura social, tem que ser um gabinete para a guarda pública. Emprego aí, quer dizer, é esse paradigma. acho que não tem que se esperar até as autarquias. Agora, isso já implementando o tal do curadorismo. Uma atenção em fazendo uma combinação com este encontro. É uma reportagem sobre a Esquela Laguai do Sr. Kimbunda. Dá muitos problemas ainda. O Grafanico. Eles chamaram uma das responsáveis da zona e ela levou para. Não será agora. Quer dizer, esse plano não será resolvido agora porque não há verbas. É também, administradora. E também aquela zona faz parte, acho, de um projeto. Um projeto que está ligado lá no sim. Mas não seria, não se surge, porque se tem esse tipo de iniciativa, como aqui o senhor disse, há pouco tempo, porque esses são projetos de longo prazo e também faz parte da verba do Estado. E se vamos já lá no Ticumbunda, já estão a sair das casas e se prometendo as pessoas nessa zona será requalificada. As pessoas vão estar, a tendência é quando vai ocorrer alguma calamidade, que vão sempre pressionar-vos. Não será suficiente, como a senhora disse há pouco tempo, criar alguns programas pilotos, talvez, que ajudem a melhorar um pouquinho as condições das pessoas, porque nesse momento o que preocupa as pessoas é a água da chuva, não tem onde ir. E porta também, isso ajudaria a zona. Nesse momento, quer dizer que o sol, infelizmente, o sol está estragado. As linhas de água estão fechadas. E as águas não vão decidir onde deveriam ir. Apesar que elas vão ter um projeto futuro. Mas também há um impacto ambiental, que vai já a morfologia, então será fundamental, então você dá bem, criar alguns programas. Enquanto. Atenuante, né? Se atenuante, paliativo. Próximo, como se disse aqui. Sim, que ajudaria, porque dizer, que a população, por exemplo, estaria satisfeita, exemplo, da minha zona, não vejo, lá no meu bairro. Talvez seria fundamental. Só criar valetas que a água vão. E eles estariam satisfeitos. Choveu, quer dizer, porque a água foi, mas no que toca à organização dos assentamentos urbanos, isso tem a ver com um projeto por parte do governo, do Estado. Mas quando no que toca e isso também ajudaria, ter uma participação por parte da população e também não pressionar o bolso da cidadania. No que toca este tipo de situações. Agora não sei se o Bolsa da Vida tem esse tipo de programa, ou só tão concentrado ou aquele programa global que é a participação do. Sim, é mais por aí. É mais por aí global. Acredito que a ideia do pontuais, né? Paliativa, nem para atenuar os efeitos de aumentar a resiliência, porque né? Toca as ilhas cheias. Se o Ticumbunda é um exemplo, poderia ser outro exemplo. Até, claro, que é de médio e longo prazo, mas como é que a curto prazo, nesse caso é chuva, né? Se terá que atacar em frente. Acho que sim, acho que deve ser tempo. Poder criar grupos comunitários. Isto não permite a inclusão, mais uma vez, vou aqui na inclusão. nenhuma pessoa aí no bairro. Tem algum documento de que tem uma legalização, licença? Nós é que temos problemas muito sérios. Então, para que criar mais uma cidade, uma árvore, não sei lá o quê, quando aqui no Cazenga milhões de habitantes estão a passar mal na rua, não tem onde passar, as casas estão a destruir-se, mas é que canalizar esse investimento? Desculpa lá, eu sou o facilitador do que eu falo. Não sei se posso falar, mas não tem essa. Às vezes tem o mesmo que falar. É, Adão, eu sou bom. Essa saga de toda maneira, o Ramiro estava a falar, não tem acordo, tem essa minha. Acho que queremos, já perderam isso. Então, eu, é um desafio organizarmos um fórum. É para nós. Vamos errado, sim. Podemos em data em abril ou maio, podemos organizar um fórum. É um desafio, vamos apoiar. Vamos já fechar, vou dar só já a palavra. Vou fechar já, capital do senhor, vou fechar assim. Era só para seria bom que nos ajudasse a esclarecer aqui. O plano metropolitano, vamos lá, mas que antes palavras do plano diretor. Ah, o que é que de facto aconteceu ao plano diretor? Qual é a analogia, a semelhança? Ou se ficou ultrapassado? Luanda, mas posta só a imagem do Luanda para mim. Parece um problema, porque é pela empresa. Ah, o Luanda é pertinente. Essa é a grande região metropolitana, área metropolitana do Luanda, que se mata ali, de 10 habitantes. Não, 10 milhões de habitantes. Os censos hoje, né, atualizado, o último censo foi 2014, estamos em 2018. Estamos próximos de 10 milhões de habitantes. A grande Luanda. Esta via aqui, a Via Expressa, eram os limites rurais da cidade dos anos 80. Era o limite. Aqui era tipo área de defesa, tipo de quartéis, inclusive. Era o limite do Luanda. Hoje o limite do área metropolitana vai até quase ao Rio. Então, essa grande. Por isso é que é o metropolitano, entra no nome, né, é o plano geral. É geral, são vários municípios. O plano diretor é um município. O plano geral são vários municípios. O metropolitano, que é uma grande área metropolitana do Luanda. Então, o PDGML, plano diretor geral do Luanda. Depois daí, era suposto, já estava há pouco 2 anos para aprovar, era suposto terem já mais planos diretores municipais. Só tem o Cazenga e o Viana. Cada município tem que ser o plano diretor. Depois daí, o plano diretor tem que ter espaço para o norte. E aí vai descendo. Vai descendo. Só estamos nessa ferramenta grande, mato. E não é um projeto. É um plano, né, que indica o crescimento da cidade. Depois tem que se fazer plano para o norte. Isso aí são projetos já. Deriam menos construtores? Então, dar um parceiro. ordens arquitetos, é uma instituição de não ser verba do Estado. É uma instituição de comunidade pública. Não obrigada. Não obrigada. Mas o ser uma ordem, uma instituição de comunidade pública, técnica, ela está para necessidade de formação. Formação a todos os níveis, para ajudar e para viver no país, tem exemplo de agora. Poucos, são poucos técnicos urbanistas, temos poucos urbanistas, planejadores, temos poucos, para não dizer para nós, um ou dois. Então a cidade tem grande, grande formação nessa área. E vivemos também, o país vive uma conjuntura financeira, alterações climáticas, problemas sociais, níveis da crise financeira, tem problemas políticos, mudanças de paradigmas, institucionais, é tudo uma viagem, uma passada. E é um momento de se debater, criar tudo. Por exemplo, tem que ter, as pessoas têm que dialogar mais, as instituições, né, assim, tem que haver mais diálogo, mais participação. Acho que por aí já é um ganho. Muito obrigado, arquiteto. Agradecemos a todos. E vamos para a última. Mas uma coisa mesmo, arquiteto. Bom, agora é informal. Já que eu... A informalidade, o discurso que se cria de que viver na centralidade é a melhor opção. Cria uma ideia na cabeça de quem vive no bairro. De que é bairro. O melhor não todos os lugares, mas uma centralidade. Vive-se com pouca dignidade. Mas não concordo. Ali no bairro. Mas não concordo. E apresenta o doutor aqui na televisão. Não concordo que... Capitão. Capitão, estamos vendo que você tem que cada dia que passa a dele fica mais pequeno. E a... Eu encontrei o convite.